presença dele está aqui. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu, jamais desistiu. Não saía dali sem tua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, um anjo ali tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Não sairia dali sem tuas bênçãos nas mãos. É. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou. Ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Senhor, me tocar. Não posso mais ficar sem ti, Senhor.